Centro do celular, tudo em um só lugar. Nossa loja é completa. Centro do celular, tem as melhores marcas, vendas e assistência técnica. Películas, capinhas, fones e baterias, tem de tudo, vem pra cá. Tem o cartão de memória, tem o que você precisa no centro do celular. Preço e atendimento tem no centro do celular. A maior variedade, venha logo comprovar. Tudo em vendas e assistência, qualidade, eficiência tem no centro do celular. O melhor lugar onde você pode encontrar capinhas, películas de vidro, carregadores portáteis, fones de ouvidos via Bluetooth, pendrive, chips, cartões de memórias e caixinhas de som é aqui no centro do celular. Tudo em acessórios para o seu celular, assistência técnica e muito mais. Então, venha conhecer nossas novidades em acessórios no centro do celular. E você que tem vontade de montar o seu próprio negócio, temos os melhores preços no atacado. Comece bem o seu próprio empreendimento. Aproveite os nossos preços no varejo e atacado. Venha ver o que temos para você. Então, o seu celular quebrou? Não se preocupe. O centro do celular está bem pertinho de você, com um atendimento diferenciado e os preços baixíssimos. Centro do celular, a sua loja. Telefones 99164-3997 e 99902-3462. Avenida Pedro Gomes, no Pátio do Góis, no centro de Altamira. Centro do celular.